Firmeza total MB, satisfação total JD. Muitas dificuldades eu passei nesse mundo cruel, mas um dia eu vou poder viver bem, levantar a cabeça e seguir em frente. E se eu tô aqui hoje, não é em vão, é o destino que me trouxe até aqui. Nós formamos uma família, e sabe que família? Fusão bélica, prontos pro combate, combate, combate, combate. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, possível, possível, possível. Que o céu é o limite e você tudo é imbatível, imbatível, imbatível, imbatível. O tempo ruim vai passar, é só uma fase, fase, fase, fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, coragem, coragem, coragem. Vários tentaram fugir dessa caminhada, tô aqui. Te levantei, forte na jogada, passado pra trás. Muita gente louca, eu sei que é, mas se cantar com o coração, tocar na alma dos manos com fé. Quando o meu semblante vai sorrir e não chorar, chega das traição e das vontade de matar. Apenas quero sobreviver nesta selva de pedra, amenizar o sofrimento, adeus pro castelo de trevas. 10 anos de reclusão, mordi um falso amor. São semelhantes às tristezas que te causam dor. Não sou depósito de mago e nem das traição, muito menos refém do medo exilado, não. Nada é maior que seu sonho. Nada é maior que seu sonho. Nada é maior que seu sonho. Nada é maior que seu sonho. Você pensou que o pesadelo acabou? Não, pelo contrário, ele apenas começou. Mais favorável, mais aplaudido, mais ódio em dobro na cabeça de cada inimigo. Político, polícia, então, seja qual que for, enquanto eu tiver vivo é por nós, por amor. Com dignidade e o respeito de todas quebradas, por todos aqueles que são negros até a alma. Simplicidade pra família e paz pros irmãos. Educação pros menor na rua, não fica em vão. O prejuízo tá aí, eu quero recorrer, pra não deixar a dificuldade favorecer. A depressão domina cada homem do gueto, desempregado com o filho mais velho preso e a mãe tendo que levar jumbo no fim de semana, amargurada sem força pra levantar da cama. Nada é maior que seu sonho. Eu disse nada é maior. Fama, não quero sua grana. Respeito da periferia, dinheiro não compra hoje. Fusão bélica no MP3 ou no rádio. De São Vicente aos interiores de São Paulo, interior, Brasília, Campinas, Londrina. Um salve pra favela, um abraço pra família. Na zona leste o ministério adverte, Torocai, a doença, a fúria, a febre. Desempregado, saneamento custa caro. E muito voto vale 30 e não muda cenário. Se Deus quiser, nas quebradas do Brasil, MPJD, LA, mano, Dan, amigo. Nada é maior que seu sonho. Eu disse nada é maior que seu sonho. Nada é maior. Eu disse nada é maior que seu sonho, que seu sonho.